Super Pop Live. Nada se compara a essa emoção. E aí, recreio! Estamos de volta! Subindo! Será que eu tenho um jamaicano hoje aqui comigo? Será que eu tenho? Então chega junto, maninho! Chega junto, bora! Eu gosto de assim, na doideira, meu irmão, na doideira. Vai, meu águia, vai, vai, meu águia, vai, vai, meu águia, vai, vai, vai, vai, vai. Sabe isso por quê? O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Peraí. Chegou chegando. Mas quando ele chega, o bagulho endoida, senhor! 3, 2, 1, agora Jamaica! Endoida! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Pra cima! Te ver o que o Alisson faz. Põe a mãozinha pra cima e grita. Não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E quando mexe muito o bagulho, fica doido! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, tel, tel, tel, tel, tel, peraí. Eu quero saber quem conhece uma bandida aí, uma bandida. Quem conhece uma mulher bandida aí, aponta pra ela. Ou o homem que Cadê? A mulher que conhece um bandido agora aí. Cadê? Cadê? Quando eu falo bandido ou bandida, é aquela mulher que trai, bicho. Um homem que trai. É esse que é o papo. Bora pra cima, DJ Alisson. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Para tapinha, isso, vou dar-lhe a picada, velho. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão. Eu não sei. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Aqui tá na pressão, na pressão, na pressão. Aqui tá na pressão, na pressão, na pressão. Bora, pressão. Aqui tá na pressão, na pressão, na pressão, vai. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Vai. Deixa na batida, deixa na batida. A mulherada mentir com os homens, meu irmão. É verdade. Até porque tem muitos que não sabem dar valor. E ela canta bem baixinho no ouvido deles, ó. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. E agora? Me tratava mal. Se o boy não merece, canta pra ele, vai, vai. Maravilhas. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão. É só catucadão, é só catucadão. É só catucadão, mas quando a gente tá assim, ó. Hoje, eu tô de rock. Hoje, eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Vai, bola pra fora, pra fora. Minha família super pânico. Frente a frente, assim que a gente gosta. Viaja rainhas também. Viaja chope, meu irmão. CDC também. Pode crer. DJ Paulinho da Adidas Produções. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido bagulho doido, bagulho doido. E segue o baile! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, tá caixota ardendo, vai. Vale do Ellison. Eita! Ellison. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa banda em tubo. DJ. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom. Bora, foca, mixi! JWM! Bora pra cima! Bum, bum, balança. Vem! Meu compadre gordo, tá aqui com a gente do Tigre, realmente deu um apoio total hoje, no aniversário do Neneco Promoções. Tá de parabéns o Tigre, são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, ele e o nosso amigo considerado também da Rottweiler, essa dupla aí de irmãos, que merece o carinho de todos nós que fazemos as nossas festas de aparelhagem, os fã-clubes também, as carretinhas, os automotivos. Vamos pra cima que o bagulho é assim, meu irmão! Alô, Hugo! Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Meu bumbum balança, então joga essa pro tranque. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá comigo. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa anda em tu, garota. Ela rebola, desenrola, pressiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. E o nosso amigão Nil, tá tudo VIP aí no camarote, não tá, Nil? Aqui você é VIP, meu irmão. O engenheiro Rafael também tá aqui presente com a gente, garoto. Bora, Alisson, pra cima, meu brother! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Agora uma pergunta, dá licença antes de vocês cantarem. Calma, Nandinho, sem pressão. Quem é que tá solteiro aí? Bota o bracinho pra cima. Já estamos próximo do final de 2017. E quem não vai casar em 2017 de jeito nenhum, mas pretende casar em 2018? E quem nunca vai casar? Quem vai viver solteiro pra sempre? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Os solteiros sempre dizem assim, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Fui, partiu. Aonde é o Mandela? Fui, partiu. Aonde é o Mandela? Muito obrigado. Fala, Marcinho de Marituba! Toda puga. Como é que é, Marcinho? Chico Lopes também tá comigo para a igrejazinha. Ela, fui, partiu. Aonde é o Mandela? Fui, partiu. E o nosso advogado Sérgio também da família Tubarão tá aqui com a gente, garoto. Aonde é o Mandela? E aí, Manduca? O homem do grosso. E o Marcão tá com umas falhas, mas quando ele olha assim, meu irmão, o bagulho fica doido. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que é o que você... Vai, vai, vai, vai. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de escote ela. E aí, Dudu doidão? Tá tudo beleza, maninho? Caralho. Depois de escote ela ficou animada. Olha o meu amigo gordo, filho do Neneco Promoções lá de Marituba. É aniversário do papai hoje. Já pode ficar pelada, não, dondora. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela. Diego Moraes, aquele abraço pra você, Diego Moraes. O Lucas também é sua primeira dama. O Eric Luciano Moraes. E também a Lene. A Lorinha Lene. Que vai embrasando. E o Robigo. Panelinha, pai. Não falha de jeito nenhum. Alô, artilheiro! Pra cima! Junto com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois do escote, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você... Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Vai, maninho! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Cadê o Jamaica? Não dá umas contas, não, pai? Automaticamente, quando ela escuta o pop tocar, ela fica. Bora, maninho! Automaticamente, quando ela escuta o meu parceiro Mosquito ela fica... e o meu amigo Jajá também! Bota a mão no. E a super fiel! Vai ter. É super âncora! Ontem, hoje e sempre, bora! Vai tremendo a bunda! Vai tremendo a bunda! Esse é o bonde do Tentei. Essa novinha enlouquece. Vereador Manelzinho, lá de Marituba. O bloco do óleo tá aqui presente. Inteligentíssimo o Manelzinho. Levo pro motel, tá gostando que eu sei. Para pressão, pra cima, maninho. Esse é o Meludo e Doida! Everybody's going to the party, have a real good... E Doida! E Doida! E Doida! E Doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Check your body out, move your body out.